Planetas. No Sistema Solar há planetas, asteroides, estrelas e cometas. Um desses planetas é Marte. É muito pequeno, mas tem muita arte. A maior estrela é o Sol. Ele não se mexe, parece um caracol. O planeta Plutão é muito pequeno, é um anão e é muito sereno. Já nem faz parte do nosso sistema. Mas um desses planetas é a Terra. É muito pequena e às vezes tem tanto medo que a maltratem que até treme e parece que berra. Se eu inventasse um planeta, chamar-lhe-ia Planeta Pão. Ele poderia ser pequeno, pequeno, igual ao do mundo do amigo João. Mas a todos mataria a fome, sem exceção. E guerra? Não haveria mais não. Centro Escolar de Santiago. Turma 4B.